por aí levando a vida, sempre pronto para mais um dia. Desafio bate a porta e nunca pede pra entrar. Muitas vezes entre choros e palavras, pensamentos que nos tiram a calma, faço sempre uma oração, peço pra Deus a direção. Vales e desertos querem sempre nos tragar, guerras que só vêm tirar a paz. Vou tirando as pedras do caminho, posso estar chorando. Deus, me dá forças pra lutar, enfrentar cara a cara essa vida que só quer me intimidar, dizendo que eu perdi, mas não vou deixar me levar pelas coisas desse mundo. Eu vou abandonar o meu passado, eu quero prosseguir. Vida, sempre pronto para mais um dia. Desafio bate a porta e nunca pede pra entrar. Muitas vezes entre choros e palavras, pensamentos que nos tiram a calma, faço sempre uma oração, peço pra Deus.